Antes de começar a falar de Jonas, do capítulo 3, eu vou fazer uma breve recapitulação, né? Tem algumas pessoas que estão chegando hoje. Se vocês quiserem, eu passo depois para vocês o áudio, para vocês poderem ouvir o capítulo 1 e o capítulo 2, né? Foram três estudos já, dois no capítulo 1, um no capítulo 2. E basicamente, Jonas é a história de um profeta. Mas essa é uma história cheia de avessos. Ela é uma história às avessas. No capítulo 3, no capítulo 1 de Jonas, a gente começa lendo um versículo muito parecido com todos os outros livros dos profetas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e disse: Levanta-te e vá para a cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a mim. E aí a gente lê isso e pensa: E Jonas levantou e foi, como todos os outros profetas. Só que esse livro começa dizendo: E o Jonas levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Não para Nínive, mas para Tarsis. Era para ele ir para o leste, ele foi para o oeste. Era para ele subir cerca de 750 quilômetros de Jerusalém, ou dali do Reino do Norte, né? Até Nínive. E ele tenta fugir para um negócio que fica 2 mil, 3 mil quilômetros de distância. E nós vimos como Deus agiu poderosamente por meio de Jonas, né? A gente viu como Deus é um Deus gracioso. Deus manda uma grande tempestade, o navio em que ele está quase cai, e por causa dessa grande tempestade, Jonas admite a sua culpa. Os homens lá, os pagãos, estavam orando para os deuses deles, estavam jogando a carga fora já do navio, a coisa mais importante para eles, né, que eram mercadores, e estavam jogando essa coisa mais importante fora. E eles viram que não adianta ter dinheiro, não adianta nada quando você vai perder a vida, né? Então o mais importante ali não eram as cargas, era a vida. E eles clamando desesperadamente e Jonas dormindo. Acordam Jonas, lançam sortes, a sorte cai sobre Jonas e Jonas confessa: Olha, eu sou servo do Senhor, de Jeová, de Yahvé, né? O Deus de Israel, eu sou hebreu e eu sou profeta e eu tô fugindo dele. E os homens ficam loucos: O que é isso que você está fazendo comigo, né? O que você fez com a gente? Você tá maluco, Jonas? E Jonas admite sua culpa e fala: Olha, me joguem no mar que eu prefiro. Que é isso, né? Se vocês me jogarem, Deus é justo. Eu que tô errado, não são vocês. Vocês me jogam e você vive. Até o título que eu falei que era o título geral dos nossos estudos é uma justiça melhor. O único tipo de justiça que Jonas aparentemente conhecia é o que a gente chama de justiça estrita. Ou justiça reta, é a lei do plantou, colheu. Você planta o que você colhe. Então, se você pecou, o salário do pecado é a morte. Então, pecou tem que morrer. Jonas acreditava nisso. Era a visão que ele tinha. Até essa foi a nossa discussão no primeiro capítulo. Por que Jonas fugiu? Os ninivitas eram muito maus, né? A gente contou, a Nínive era a capital da Assíria, e a Assíria era um povo que se gabava de ser mau. Era um povo que praticava muita maldade com os povos com os quais ele conquistava. Ao contrário da Babilônia, eles se vangloriavam da sua violência. E Jonas podia ter ficado com medo, mas o texto nos revela que não. Não foi bem medo que fez Jonas fugir. O que aconteceu com Jonas é que Jonas ele não acreditava que Deus deveria salvar os ninivitas, como nós vamos ver no próximo capítulo. E ele foge. Nessa fuga, aqueles homens se convertem, porque eles clamam a Deus falando: Olha, se realmente essa tempestade é por causa desse Deus, e eu jogar esse Jonas no mar, esse Deus vai me matar. Então eles clamam: Deus, ó, não considera a gente culpado por matar o seu profeta, não. E quando eles jogam Jonas no mar, no finalzinho do capítulo 1, nos é informado de que a tempestade se acalma na mesma hora. Aqueles homens temem grandemente ao Senhor e creem nele. Eles oferecem sacrifícios, eles fazem votos de que vão servir a Deus. E aí a gente vê o livro dos avessos, né? O profeta era para levantar e ir pregar, ele levantou e fugiu. O profeta dormia no navio enquanto os pagãos, que nem conheciam a Deus, estavam orando. Jonas continua numa espiral descendente, afundando-se cada vez mais. E aqueles homens se convertem. Então é cheio de ironias essa história. Ela é cheia de ironias. E quando Jonas está lá, você pensa assim: agora acabou, ele vai morrer afogado. E Jonas, caindo e afundando-se, ele ainda consegue se lembrar do Senhor. Foi a nossa lição passada. No seu momento desesperado, ele procura pelo Deus da misericórdia. A gente encerrou falando do último versículo do Salmo 23, né? Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Jonas termina falando: o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. E aí agora, Jonas merece um novo começo. Deus acha que ele merece, né? Se a gente fosse julgar, talvez a gente pensasse: Jonas não merece um novo começo. Mas Deus é tão misericordioso que ele dá um novo começo para Jonas. Ele vai convocar Jonas novamente para a missão de pregar para os ninivitas. E é aí que entra o capítulo 3. Pessoal, eu vou mandar aqui no chat para vocês, eu não sei se todos têm. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Acho que a maioria aí, como é presbiteriano, tem a Bíblia, a Almeida Revista Atualizada, né? A gente tem lido na Nova Almeida Atualizada. Mandei no chat aí do Zoom. Todo mundo consegue baixar. Vou esperar vocês baixarem aí, se quiserem acompanhar. Deu certinho aí para todo mundo? Vamos lá. Diz assim então a santa palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam águas. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e se então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração, pedindo para que Ele nos abençoe e ilumine as nossas mentes nesse estudo. Pai, graças te damos porque mais uma vez nos reunimos, mesmo que à distância, mas nos reunimos, ó Pai, para orar, para derramar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas súplicas, o nosso louvor e também os nossos lamentos pelo que tem acontecido nesses últimos dias. Agora nos encontramos diante da tua santa palavra, palavra essa que é viva e eficaz, que é mais cortante que a espada de dois gumes. Palavra essa que foi toda inspirada pelo Senhor e não veio de nenhuma ideia brilhante humana. Palavra essa que é útil para nos ensinar, educar e exortar, para que sejamos servos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Suplicamos, ó Pai, que esse texto seja explicado agora para honra e glória do seu nome, que nós possamos ver a sua graça, a sua glória e também os nossos pecados e como nós precisamos dessa graça e dessa glória. Te pedimos, ó Deus, por tudo isso no nome santo do nosso Salvador Jesus. Amém. Pessoal, esse texto é bem simples. Eu resumiria ele em 3 palavras, tá? Destruída, mensagem de Jonas: Nínive será destruída. Os ninivitas, convertam-se, dos seus maus caminhos, se converterão. Então, destruída, converterão. E a última expressão, né? Eu falei três palavras, mas seriam três expressões. Deus mudou de ideia quanto ao mal que disse que havia fazer. Três coisas resumem esse texto. Jonas prega, os ninivitas se arrependem e Deus muda de ideia. Esse é o resumo desse trecho. A gente pode ver verdades maravilhosas aqui, como nós vamos ver. Mas fique com isso em mente. Jonas prega. Destruição. O povo se arrepende. Muda os seus caminhos, se convertem. E Deus, vendo o povo convertido, ele muda de ideia do mal que ele tinha viu, que ele tinha prometido que ele faria com Nínive. Então a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. É interessante, né? Se você está chegando hoje e não lembrava, vai falar assim, mas por que pela segunda vez? É porque da primeira ele fugiu. Jonas era alguém que fugiu da sua missão de ser profeta. E ele aprendeu algumas lições no meio do caminho. Ele aprendeu que de Deus não se foge, né? Existe um salmo que a gente leu no primeiro dia, que fala, para onde fugirei da sua presença? Se subo no mais alto monte, lá estás. Se me escondo no mais profundo abismo, ali estás também. Se vou para a caverna mais profunda, lá também está o Senhor. Jonas achou que poderia fugir de Deus para Tarsis. Ele sabia que Deus estava em todos os lugares. Ele não era uma pessoa ignorante quanto à onipresença de Deus. A questão toda é que ele pensou assim, se eu fugir do templo onde eu recebi a minha missão, talvez Deus se esqueça de mim. Mas não. Ele foge, ele quase morre afogado. E Deus, na sua muita graça, como ele diz, né, ele já estava no fundo do mar, com as algas marinhas se enrolando na sua cabeça. Ele lembra do Senhor, sua oração sobe até o santo templo e Deus o liberta. E aí ele louva. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Agora a palavra vem pela segunda vez. E agora sim, ele age como ele deveria, se levanta e vai para a cidade. Jonas foi para Nínive. É uma cidade muito importante diante de Deus, e aqui nos é dito que eram necessários 3 dias para percorrê-la. Não significa que você precisava de 3 dias andando direto para dar a volta na cidade, não. Mas que teoricamente seriam necessários 3 dias para pregar para toda a Nínive. Não para cada indivíduo, mas nas praças principais, para que a mensagem se espalhasse. E Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia apenas. Ou seja, ele andou um terço das praças, dos locais que ele deveria ir, dos templos religiosos lá dos deuses ninivitas, os locais onde ele deveria ir, esses 3 dias de percurso. No primeiro dia, e ele pregou a sua mensagem, curtinha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Eu quero chamar a atenção de vocês, é uma mensagem muito curta, uma mensagem de apenas 5 palavras em hebraico. Aqui a tradução em português, ela aparece 5, né? Aparecem 7. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. 7 palavrinhas. Mas em hebraico, no original, são apenas 5 palavras. E a palavra aí que a nossa versão traduziu como destruída, ela literalmente significa Nínive será virada de ponta cabeça. Tá? O que poderia significar isso? Essa palavra ela é usada na Bíblia de duas formas. Ela é usada para dizer destruição. Se alguém entra na sua casa, rouba tudo, quebra tudo e parará, você chega e fala: minha casa ficou de cabeça para baixo. Não é verdade? O sentido aqui é o mesmo. Mas você já parou para pensar que essa mesma palavra pode significar o seguinte, e ela é usada assim na Bíblia também, tá? Alguém era uma pessoa muito má e de repente ela se torna uma pessoa muito boa. Fala, pô, parece que virou do avesso. Parece que virou outra pessoa. Se você falar, por exemplo, de Paulo, perseguidor de judeus cristãos, perseguidor dos cristãos, um homem que matava todo mundo, que se alegrou com a morte de Estevão apedrejado, coisa de 2 anos depois, tomando chibatada e louvando a Deus por causa do evangelho que ele perseguia, o que você falaria de Paulo? Paulo virou de cabeça para baixo. Aqui é interessante que essa palavra é usada algumas vezes para dizer que alguém se arrependeu nas escrituras, tá? Se alguém aí tem um bonito dicionário de hebraico em casa e quiser saber que palavra é essa, Jonas 3. A palavra é Nepar, tá? Nepar. Jonas peregou então ainda mais 40 dias e Nínive será Nepar. Virada de cabeça para baixo. Um dia só dele andando e os ninivitas creem em Deus. Proclamam um jejum, vestem roupa de pano de saco. Não sei se todos estão acostumados com essas linguagens aqui, né? O jejum, hoje em dia, às vezes as pessoas pensam que o jejum é para barganhar com Deus. Ah, eu queria tanto uma casa, deixa eu fazer um jejum aqui para ver se eu ganho minha casa. Não, não. O jejum nas escrituras sempre foram motivo de luto. As pessoas jejuavam quando estavam de luto. Talvez o único exemplo ali no Antigo Testamento que mostra um jejum por uma causa assim específica seria o jejum lá em Esther, tá? Mas mesmo assim o povo estava de luto, com data de morte marcada, tá? Então o jejum mostrava luto. Vestir roupa feita de pano de saco era uma roupa desconfortável para mostrar que ele estava de luto mesmo, que ele queria demonstrar o desconforto. Imagina você tirar sua camisa de algodão gostosinha e botar uma camisa que pinica. Sabe aquele negócio que te dá coceira? O pano de saco era isso. E aqui eles fizeram isso. Vestiram roupa feita de pano de saco desde o maior até o menor, ou seja, desde o rico até o pobre, desde o idoso até a criança. Esse maior até menor aqui quer falar que é todo tipo de gente, tanto em idade como em posição social. E aí, essa notícia chega ao rei de Nínive. O rei daquela nação matadora, terrível. Ele, em vez de se levantar, você não fala de bobeira, isso daí é o Deus de Jonas, o nosso Deus é maior, o que que ele faz? Ele se levanta do seu trono, tira seus trajes reais, faz a mesma coisa. Se cobre de pano de saco, senta sobre as cinzas e manda divulgar em Nínive. Jejum. Por mandado do rei dos seus nobres, ninguém vai comer, nem bicho, nem boi, nem ovelha, ninguém. Nem vão beber água. Jejum total. Todos devem ser cobertos de pano de saco, até os animais. Uma postura radical aqui. E aí que vem. Todos clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho. A palavra em hebraico para converter, que eu falei que era outra que a gente usaria. Ela tem a ideia de virar de costas, tá? Conversão em hebraico é o seguinte: eu estou seguindo um caminho que me leva para longe de Deus e mais para perto da perdição. Quando eu falo converter do mau caminho, significa virar as costas e voltar. Dar uns 180 graus aí e voltar. Se converter é começar a se afastar da maldade e começar a andar em direção a Deus. Tá? Se afastar da perdição e andar em direção ao Senhor. E olha só que interessante. Quem sabe, talvez Deus não se volte e mude de ideia. É interessante notar. A gente não vê na mensagem de Jonas, Jonas falando assim: olha, se arrependam e. Não. Talvez Deus. Não. O que que Jonas fala? Ainda 40 dias e Nínive será virada de cabeça para baixo. E o poder dessa mensagem faz isso. Todo mundo se arrepende, do maior ao menor, até o rei. O povo já tinha começado. Aqui a gente vê mais uma coisa interessante do livro de Jonas. Geralmente as coisas começam de cima para baixo. O governo manda, o povo faz, não é verdade? Aqui nos é dito que primeiro o povo que começou a jejuar, o povo proclamou jejum e vestiu roupa de saco. Aí a notícia chegou para o rei. E aí o rei só reforça. Então aqui foi de baixo para cima e depois voltou de cima para baixo como uma confirmação. Fugindo um pouco do padrão do que as pessoas estavam acostumadas. E a gente termina com uma notícia impressionante. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Que coisa impressionante esse capítulo. Se você achava impressionante um homem ser engolido por um peixe, eu acho mais impressionante 120 mil pessoas se converterem em um dia. Ninguém, nenhum outro profeta é tão bem-sucedido quanto Jonas. E a gente às vezes esquece disso. Nenhum outro profeta foi tão bem-sucedido quanto Jonas. A gente às vezes se lembra do texto de Atos, né? De Pedro pregando e mais de 4 mil convertidos. Com Jonas foram 120 mil. De onde você tirou que são 120 mil? Se você ler lá o final do capítulo 4, Deus vai falar, né? Há mais de 120 mil pessoas em Nínive. Há mais de, então, no mínimo, 120 mil pessoas. Quais lições a gente começa a aprender aqui? O texto é simples, né? Acho que não tem muita questão textual para explicar. A única questão aqui que eu acho que salta aos olhos é que a palavra aí que foi traduzida como destruída, ela significa virada de cabeça para baixo. E na Bíblia, ela é uma palavra ambígua. Ela pode tanto significar destruição, como significar arrependimento e mudança de postura. E aqui a gente vê que as pessoas pensaram que era uma coisa, mas acabou sendo outra. Não é verdade? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída, virada de cabeça para baixo. E o que foi destruído aqui, aparentemente, foi o orgulho dos ninivitas, que gostavam muito de se gabar, de serem os bambambãs. Quando eu falo que eles eram um povo mau e violento, né? Lembrem lá do que eu falei no primeiro capítulo. Violência terrível, né? Cortar cabeça, empalamento, arrancar o olho dos outros, maltratar grávida, coisas terríveis mesmo que eles faziam. E os reis mandavam escrever isso nos seus livros. Vocês lembram que na Bíblia tem o livro dos reis? Não era só o povo de Israel que mantinha as crônicas e os livros dos reis, não, tá? Tem as crônicas ninivitas. Tem o livro dos reis do Egito. Tem isso de todo o povo lá daquele antigo Oriente Próximo, que hoje é a região que a gente chama de Oriente Médio, tá? Então eles registravam isso com grande orgulho. E aqui a gente vê esse rei se humilhando. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês: muitas vezes a gente foge de pregar pensando, eu não sei falar direito, eu não tive oportunidade, eu não falo bem, eu não sei muita Bíblia. Para pregar e para os outros se converter, eu tenho que ser o Augusto Nicodemos. A mensagem do Jonas foi uma mensagem muito bonita? A mensagem do Jonas foi uma mensagem muito bem trabalhada? Jonas fez uma exegese maravilhosa do texto e explicou? Não. Cinco palavras. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O poder não está no pregador, o poder está na palavra. Então a primeira lição que eu queria que a gente aprendesse desse pequeno texto é essa: o poder está na palavra. Deus fala que a palavra dele é viva e eficaz em Hebreus, mais cortante que a espada de dois gumes, capaz de penetrar tão fundo a ponto de dividir junta e medula, a ponto de dividir o espírito da alma, ou seja, a ponto de apontar o seu pecado e te fazer reconhecer que, assim como esses ninivitas, você precisa desesperadamente se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor, que é um Deus bondoso. A palavra do Senhor é poderosa. Ele diz em Jeremias: minha palavra não é como a pedra que esmiúça, como o martelo que esmiúça a pedra. Assim é a palavra do Senhor. Ela cumpre o seu objetivo. Em Isaías, o Senhor diz que a sua palavra nunca volta sozinha, nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o seu objetivo. Seja para a salvação daqueles que Deus quer salvar, seja para a condenação daqueles que Deus quer condenar. A palavra de Deus sempre deve ser pregada, e muitas vezes a gente se encolhe porque a gente pensa: eu não sei falar, eu não tenho uma boa mensagem. E aqui eu não estou falando de subir no púlpito e ensinar na igreja, não. Para essas coisas você precisa se preparar de verdade. Mas nós temos diversos exemplos na Bíblia da palavra de Deus sendo pregada e das pessoas acreditando com coisas simplíssimas. O que que Jonas pregou para aqueles homens no navio? Olha, eu sirvo Deus dos judeus, me joga na água que vai ficar tudo bem com vocês. E aqueles homens creram. O que Jonas pregou aqui em Nínive? Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus. Olha que interessante. Eles não acreditaram em Jonas, eles acreditaram no Deus da mensagem e não no Jonas, o pregador. O que aquela moça que estava lá no poço, quando Jesus foi falar com ela, fez logo após Jesus falar para ela: olha, se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu te dou, você jamais terá sede. E o que importa é que Deus é espírito e os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela saiu e foi fazer um curso de teologia para depois poder conversar com o vizinho, com o pai e com a mãe dela, ou ela foi correndo para a aldeia? E lá naquela aldeia ela pregou. E várias pessoas, vários samaritanos, né, o povo inimigo de ali dos judeus, se converteram ao Senhor Jesus. Então o poder está na palavra. Por mais que ela possa parecer tola, ainda 40 dias e Nínive será destruída, ou será virada de cabeça para baixo, não parece uma palavra capaz de converter, não é? Mas não é à toa que Paulo fala: olha, até hoje a mensagem da cruz é loucura. É loucura, parece loucura. Como o seu Deus te salvou? Ah, mandando o filho dele para morrer. Essa é a palavra da salvação. Então, temos que pregar essa palavra. E muitas vezes temos preguiça de fazer isso. A segunda coisa, os ninivitas dão para a gente um modelo de arrependimento. Muitas vezes o arrependimento ele é visto como coisas meramente externas. Eles até fazem o ato externo aqui. Eles tiram as suas roupas confortáveis, botam roupas de pano de saco e fazem um jejum. Só que Deus é aquele que diz lá no livro de Joel, um profeta aí um pouquinho antes de Jonas, o seguinte: eu, o Senhor, não quero veste rasgada, eu quero coração rasgado. O que que Deus está falando? As pessoas geralmente rasgavam a sua roupa e botavam o pano de saco. Deus fala: não é isso que eu não quero só o símbolo externo, eu quero a transformação interna. E aqui os ninivitas, eles têm as duas coisas. Eles não têm só o símbolo. Quando o rei manda fazer o seu decreto, o que ele fala? Que ninguém. O rei primeiro, ele mesmo faz, né? Sai do trono, tira os trajes reais, cobre-se de pano de saco e vai sentar na cinza. Perfeita humilhação externa. Mas o que ele fala internamente? Cada um clame fortemente a Deus e se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ele sabe o que é converter. Converter não é falar: ah, não vou fazer mais não. 5 minutos depois está fazendo. É, vire as costas, abandone essas coisas. Cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É interessante notar que algumas pessoas falam assim: ah, isso daí não faz sentido. Parece um milagre. Como é que pode? O cara falou meia dúzia de palavras. Gente, a gente às vezes fica falando, né, que não acontece mais muito milagre hoje, por causa da nossa posição teológica em relação a dons de línguas e tudo mais. Gente, acontece milagre hoje todo dia. Porque todo dia que um pecador ouve da palavra de Deus e se converte, há o milagre da salvação ali. E aqui foi uma salvação miraculosa. Todos foram convertidos com a palavra de Jonas, que não era uma grande palavra. Inclusive, parece uma palavra meio tenebrosa, né? Sombria. Daqui a 40 dias, ó, não tem mais ninguém, vai ser tudo virado de cabeça para baixo. E aqueles homens se convertem. Se convertem dos seus maus caminhos. Se convertem da sua violência. Transformação interna. Outro trecho: pois misericórdia quero e não sacrifícios, o Senhor diz no Antigo Testamento. Ele não queria aquela religião. Tem gente que pensa assim: eu posso viver de qualquer jeito, fazer tudo errado, e aí eu vou lá na igreja no final de semana, eu vou lá e faço tal ritual da minha crença, eu vou lá e faço tal coisa e está tranquilo. O que o Senhor pede é converter do seu mau caminho, abandonar, virar as costas para as práticas ruins. Misericórdia e não sacrifícios. Deus quer que você seja uma pessoa misericordiosa e não uma pessoa que fica fazendo meros rituais para fazer isso, tá? É interessante notar que alguns tentam justificar, né? Ah, mas pô, por que que será que eles acreditaram? É, na história dos ninivitas, nesse ano aqui, 730, 745, nessa faixa aí, em que acredita-se que foi o período que o profeta Jonas foi lá pregar, eles tiveram dois eclipses totais, que não são comuns na Palestina. Então, eles acreditaram que os deuses estavam irados com ele. E aí chega um judeu que tinha a fama de ter atravessado o Mar Vermelho, acabado com o Egito, conquistado Canaã, e falou: olha, meu Deus mandou dizer isso. E eles acreditaram. Eles acreditaram quando o Senhor chegou e falou isso. Quando Jonas falou isso, é como um representante do Senhor. E aí é interessante notar, né? Mas alguns dizem: esse texto aqui parece ser forjado, porque não tem promessa de arrependimento salvar, e o rei fala: quem sabe talvez se volte, mude de ideia e então se afaste o furor da sua ira para que não pereçamos. Quem usa esse tipo de argumento dá muito mole. Por quê? Ah, uma visão muito comum no mundo pagão mesmo, não só no mundo cristão, visão muito comum tá desagradando um Deus, faz alguma coisa para agradá-lo. Mudar dessa postura, oferecer um sacrifício, fazer alguma coisa. é uma coisa que quase todos têm, né? Quase toda religião, mesmo sendo as falsas, elas têm uma noção de que para agradar a sua divindade você tem que oferecer alguma coisa a ele. O que eles não sabem é que Deus, o nosso Deus, ninguém alcança o seu padrão, né? Ninguém alcança o padrão do Senhor. Mas ele é misericordioso e mesmo assim, se você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, crer na sua palavra, ele é um Deus perdoador. Aqui é interessante que Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria para eles e não fez. Aqui algumas pessoas falam, ah, mas Deus se arrepende? Algumas traduções falam que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria para eles. Na Bíblia existem duas questões literárias em relação a quando a gente fala sobre a ação de Deus e o poder de Deus. A gente usa uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Antropos vem de homem e morfos de forma. A gente atribui a Deus alguma forma humana. Os olhos do Senhor estão sobre. A boca do Senhor soprou um vento. O Senhor, com seu poderoso braço, ganhou a guerra. Deus é espírito. Espírito não tem corpo. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem espírito e em verdade. Então, só figura de linguagem para falar do poder de Deus. E aqui, quando nos é dito sobre Deus mudando de ideia, ou como algumas traduções colocam Deus se arrependendo, é um antropopatismo. Antropo de homem, patismo de sentimento. É atribuir a Deus uma figura de linguagem de um sentimento humano. É uma linguagem humana para descrever uma ação divina. E aí eu digo para vocês, o texto que nós lemos no começo, que a Rebeca leu, é importantíssimo por causa disso. Nesse texto, nós vemos o Senhor dizendo que no momento que eu falar acerca de uma nação ou reino para arrancar, derrubar, destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então aqui existe uma promessa. A todas as profecias, associada a todas as profecias de não, se você não se arrepender, você será destruído, existe a verdade contrária. Se você se arrepender, você será poupado. Deus é um Deus misericordioso. E aqui a gente se lembra de diversos trechos, né? Quando Deus fala do seu nome para Moisés, ele fala o quê? Eu sou, Deus misericordioso, tardio em irar-se, longânimo. Deus se descreve no seu nome como sendo aquele que é tardinho em irar-se, longânimo. Em Jeremias, o Senhor diz, em Jeremias não, minto, em Ezequiel, o Senhor diz: Eu não quero que ninguém me morra, eu não tenho prazer com a morte, então se arrependam e vivam, se acheguem a mim e vivam. E aqui o que nós vemos acontecer é justamente isso. E aqui, uma pulguinha pode ficar atrás da orelha de algum de vocês. A gente pode pensar assim. Mas quem fez o mal não merece receber o mal? E é por isso que esse estudo é chamado uma justiça melhor. Porque a gente às vezes só conhece um tipo de justiça, que é a justiça estrita, direta. Fez, aconteceu. Fez, aconteceu. E a gente às vezes é muito, muito. Como que eu vou dizer? Muito dois pesos e duas medidas. Muito safado. Quando é comigo, ah, Senhor, clemência. Quando é com outro, meu Deus, não vai punir lá o Gabriel, não? Gabriel tá lá, ó. Fez nem a barba. O barbeiro tá morrendo de fome, ele não foi lá fazer a barba. Pune o Gabriel, Senhor. Não é verdade? Agora, quando é comigo, não, não, não. Mas a minha é por outro motivo. A minha é por outro motivo. Então, a gente, às vezes, é assim. Alguém cometeu algum crime, algum pecado, você quer ver o mal daquela pessoa. E quando você comete o mesmo pecado, ou um semelhante... Ah, Senhor, seja misericordioso comigo. Trata-me segundo a sua misericórdia e não segundo a sua justiça. Você se lembra logo, logo desse salmo, não é verdade? E aqui eu fico imaginando Jonas, né? Jonas talvez seja o profeta mais bem-sucedido da Bíblia. Pedro, quando ele faz aquele seu sermão e 4 mil pessoas se convertem, eles ficam muito felizes e batizam todo mundo. Jonas deve ter ficado muito feliz, não é verdade? Jonas deve ter saltitado. A Bíblia fala que quando uma alma se converte, a festa nos céus. Quem não lembra disso, lê lá em Lucas as parábolas, né, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, do filho pródigo. Quando um se arrepende, a festa no céu. Imagina quando 120 mil ou mais de 120 mil se arrependem. Jonas deve ter ficado, radiante, o profeta mais bem-sucedido registrado nas Escrituras, né, no Antigo Testamento. Meu pai me mostrou aqui o texto que eu... 2024. Ah, 2.000, tá, 3. 3.000, tô errando aqui o número de convertidos lá com Pedro. Tava querendo dar uma moral para ele subir mais 1.000, né? Falando que era 4.000, mas foram só 3.000, comparado com os 120 mil de Jonas. E aqui a gente aprende algumas coisas mais, tá? Isso aqui é um sinal. Esse arrependimento aqui é um sinal. Em Lucas e em Mateus, o Senhor Jesus fala: ai de Corazim, né? Uma região má, né? Essa geração má se levanta e pede um sinal, mas vocês não vão ter nenhum sinal além daquele de Jonas. Qual era o sinal de Jonas? O sinal da pregação. O sinal da conversão dos ninivitas. E Jesus fala: e olha, vocês não estão se convertendo. E aqui agora tem alguém maior do que Jonas falando para vocês. Ele falava dele mesmo. O Senhor Jesus falava dele mesmo. Nínive, aquela nação má, aquela nação terrível, se converteu com a mensagem de Jonas. E agora o próprio Deus encarnado está aqui falando com vocês. E vocês não se convertem. As lições que a gente tem que tirar aqui de nós: nós somos muitas vezes covardes para pregar e nos escondemos atrás da desculpa de que a gente não sabe a palavra certa, não sabe como falar e que nós não temos o preparo suficiente. Jonas 3 nos ensina: o poder reside na palavra, não no pregador. O pregador era um fujão. O pregador era alguém que foi pregar contra gosto, como nós vamos ver nos próximos capítulos. Já vou dar um spoiler aí para vocês, né? Tô falando: Jonas deve ter ficado muito feliz, né? Ele ficou tão feliz que ele fala: Senhor, eu prefiro morrer do que ver esses homens convertidos. Eu prefiro morrer do que ver o Senhor perdoando eles. Então olha só qual é o lance de Jonas. E mesmo por esse homem, que não tinha entendido a princípio que existe uma justiça melhor do que a justiça que ele conhecia, que ele aplicava, 120 mil pessoas se converteram. Olha só que coisa impressionante. Primeira lição, então, prática é: pregue a palavra, insta a tempo, ou seja, insista a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, como Paulo disse a Timóteo. Essa é a nossa primeira lição prática. Segunda lição prática: os ninivitas, os arrancadores de cabeça, os mutiladores de pessoa, os torturadores de grávidas, se arrependeram e foram poupados, então todos nós podemos ser salvos. Ao Senhor pertence a salvação. Isso é uma coisa maravilhosa para nós quando nós reconhecemos o nosso pecado. Mas se nós estivermos orgulhosos, querendo decidir quem é salvo e quem não é, a gente tem que se lembrar: esse trecho que a Rebeca leu aí de Jeremias 18, de 5 a 12, 5 a 13, não me engano, se não me engano, é um trecho que Paulo cita lá em Romanos 9:1. Quando ele vai falar: não pode o oleiro fazer da massa o que ele quer? Um jarro assim, um jarro assado? Um jarro para salvar e um jarro para destruir? Quem é você para discutir com Deus quanto o que ele decide fazer? Ele salva quem ele quer. E Jonas já tinha reconhecido isso, apesar dele discordar do Senhor no capítulo 4. No capítulo 2 ele tinha orado: ao Senhor pertence a salvação. E a última lição: viu Deus como se converteram dos seus maus caminhos. Deus mudou de ideia quanto ao mal que havia dito que lhes faria. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de extrema graça. Gosto muito de um versículo da Bíblia, de um trecho. Pena que ele é tão pouco pregado. Eu só ouço ele uma vez por ano. Se eu pudesse, eu ouvia ele todo domingo. Quando chega na época da Páscoa, né, a gente prega as sete mensagens da cruz e as últimas palavras do Senhor. E os homens estavam zombando dele, cuspindo, tinham batido, planejavam coisas terríveis, já iam matá-lo. Ele estava crucificado, com as costas todas em carne viva. E aí começam a zombar dele: desce daí, faz isso, faz aquilo. O que que ele faz? Amaldiçoados estão, vão todos para o inferno. Foi isso? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É essa mesma graça que alcançou os ninivitas, é essa mesma graça que Jesus demonstrou para com os seus torturadores, é essa mesma graça que nos resgata, que está disponível a nós hoje e que nós devemos pregar sobre ela. Viu Deus tudo o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos, Deus mudou de ideia quanto ao mal que lhes havia dito. Esse é o nosso Deus. Quer ver mais um exemplo das mensagens da cruz, das sete mensagens da cruz? Aqueles que mudam de ideia dos seus maus caminhos, se convertem, também são recebidos por um Deus que não vai puni-los. A Bíblia nos conta, num dos trechos dos evangelhos, que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores e que os dois zombavam dele. E num outro evangelho nos conta que um estava zombando e o outro começou a repreender. A Bíblia se contradisse? Temos relatos contraditórios nos evangelhos? Não, não temos. Sabe o que nós temos ali? Dois homens zombando de Cristo. Dois ninivitas ali, vamos dizer assim. Tínhamos dois pecadores zombando do Senhor. Aí, junto com a multidão. Aí o Senhor fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quem, esmagado numa cruz, espancado, sofrendo, sendo zombado mais do que os outros. Os outros ali estavam de meros figurantes. Deve ter sido a crucificação mais fácil do mundo para os outros dois. Porque tinha ali um que estava recebendo todas as atenções e todo o ódio direcionado. Eles eram meramente personagens secundários. E quando aquele homem vê o que estava sofrendo, ao invés de xingar, de reclamar, de brigar, de amaldiçoar os outros, falando: Deus, Pai, perdoa-lhes, o que que ele fala? Senhor, quando vieres no teu reino, se lembra de mim. Ele reconhece que aquele é o Messias, que aquele é o Salvador de Israel. Ele vira para o outro e repreende: Pô, a gente está aqui porque a gente merece, esse aqui é justo, cara. Nem assim você reconhece o seu pecado? Verdadeiros exemplos de conversão. Mudar completamente, abandonar o mal. Essa deve ser a nossa postura. Está lutando com algum pecado? Abandone. O Deus de toda a graça não te livrou só do inferno, ele te livra do poder do pecado. Em Cristo somos mais que vencedores. A Bíblia nos descreve que o Senhor Jesus nos transforma pelo lavar regenerador do seu sangue e do Espírito que mora em nós, habita em nós, é investido em nós, o Espírito Santo. Então, está lutando com alguma coisa? Ore, clame fortemente a Deus e se converta, cada um dos seus maus caminhos. Deus lhe dará forças para isso. Ele dá o seu Santo Espírito a todo aquele que pede com fé. Assim como um pai não nega um pão para um filho, Deus não nega a sua graça a quem pede, confiando nele. Confie e peça essa mesma graça que está disponível. E como esse capítulo, todo livro, tem um apelo missionário, fale dessa graça para outras pessoas. Como você pode receber uma notícia tão boa, de graça, e querer segurar só para você, não é verdade? A graça está aí para ser compartilhada. Que Deus nos abençoe e que a gente possa aprender lições maravilhosas. No próximo capítulo, a gente termina explicando de uma vez por todas o que é essa tal justiça melhor, qual era o dilema de Jonas e como Deus ensinou para ele que Deus é misericordioso, até com aqueles que a gente acha que não merece. Deus nos abençoe. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, fica à vontade.